por força do Covid-19, foi terminada a suspensão da realização de feiras no município. Com o processo de desconfinamento em curso, vão começar a realizar-se feiras em junho. Mas, de qualquer maneira, proponho que, nos termos do número 1 do artigo 2º da Lei nº 6 de 2020, 10 de Abril, na sua atual redação, que sejam isentos de pagamentos de tarifas nos meses de março e a junho de 2020, inclusive os feirantes titulares do direito de ocupação de terrados da feira municipal. Isto é, nós não os tínhamos ainda isentados, era a nossa intenção desde o princípio da pandemia, desde março, e agora reparem, temos também a isentá-los do mês de junho, para que as pessoas retomem a sua atividade, porque a sua atividade foi interrompida e por isso já vai haver a primeira feira, vai ser em junho, depois ainda haverá outra em junho, mas é mesmo esta... É agora dia 15. Dia 15 e dia 31 já vai haver feira. Mas mesmo assim isentemos mesmo não só os meses que elas não se realizaram, que fazia todo sentido, mas também vamos isentá-los do mês de junho para o arranque e depois observaremos conforme também o estímulo e também veremos depois o mês de agosto, far-se-á o balanço, se virmos que as pessoas não têm movimento ou que a feira não arrancou, acho que será justo prolongarmos isto, até porque, como vocês sabem, os feirantes são famílias que vivem disto e que nós precisamos de apoiar todos.